sua minha voz calar. Mas tá doendo por dentro, não dá mais pra evitar. Hoje eu vou te contar, sem me importar se vai julgar. Esqueci a razão, meu coração vai te falar. Já faz um tempo que eu vejo você sofrer assim. Te conheci melhor e aí o amor nasceu em mim. E o que eu mais quero, espero, é teu amor sincero. Não tem mistério, o que eu quero é ter você, enfim. Amor, amor, o teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Amor, a luz que eu vejo em teus olhos me aponta outra direção. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu viver. Se você quiser, relaxa que agora tem a minha proteção. Alguém que cuidará pra sempre do seu coração. Então, sem medo, você pode se entregar e deixar toda a química rolar. Eu não vou mais deixar ninguém tentar te ferir ou te magoar. Quero estar contigo e me tornar teu cais. Te dar paz e fazer o que ninguém jamais fez faria. Eu garanto que eu não vim para brincar. E do seu coração pra sempre eu vou cuidar. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Amor, no teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Amor, a luz que eu vejo em teus olhos me aponta outra direção. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. É a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu. Enquanto for minha, nada vai te atingir. Eu sou o verdadeiro, nunca fui de iludir. Só tem uma saída, que agora é arriscar. E todas duvidas, o tempo quem vai explicar. Você vai sacar e ver quais as intenções. Como o seu corpo e o seu jeito dão todas as razões. Garota, eu posso ser o seu anjo da guarda. Te fazer ser desejada e muito amada. Sei que sofreu, mas agora é diferente. Vou cuidar e dar valor a tudo que você sente. Vamos brindar todo dia na risada e curtir junto todas as nossas madrugadas. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Amor, no teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Amor, a luz que eu vejo em teus olhos me aponta outra direção. Vejo em teus olhos, me aponta outra direção. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu viver. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu viver. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu viver. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te reger enquanto eu viver, se você quiser.